Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting countdown. Pop Hits. Number 5. Pop Hits. Number 4. Number 3. It's killing me the way I need your mouth to mouth, mouth to mouth. Bobby Hits. Number 2. Another life, I would be your girl. Bobby Hits. Number 1. Target Radio. Once upon a time, somebody ran. Somebody ran away, saying as fast as I can. In my heart. Acesse

todo mundo ouve e ama. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Tudo na paz de Deus por aí, baby. Excelente terça-feira, 15 de novembro. Que seja um dia perfeito pra você. Por aqui, Ricardo Borges. Richard, with you on the greatest network. Acompanhamos o Pop Hits da manhã e os 5 sons mais votados no portal targetw.com, a referência para o mundo. E na manhã de terça, número 1 no Pop Hits, Bruno Mars, It Will Rain. Na segunda colocação, Katy Perry, The One That Got Away. Número 3, Enrique Iglesias and J-Lo, Mouth to Mouth. Quarta colocação para Black Eyed Peas, Whenever. E no posto de número 5, o som de Coldplay and Rihanna, Princess of China. Bom, e pra tarde, tudo pode mudar, baby. Clique no portal da Target e vote no seu som preferido quantas vezes quiser. TargetW.com. Aproveite pra se ligar em tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Não é à toa que é referência para o planeta. TargetW.com. Participe também do Peça o Seu Som. Seu pedido pode rolar por aqui, ó. Pop Hit do ouvinte. Faça como Lucas Menezes, ele que é de Florianópolis, Santa Catarina. Lucas, que recebe um grande abraço e ouve agora seu pedido, que é Kobe Kylie, Brighter Than the Sun, que já rola por aqui. À tarde, Pop Hits de volta. Fiquem todos com Deus. Até já, bye bye. Stop me on the corner, swear you hit me like a vision. I wasn't expecting, but who am I to tell fate where it's supposed to go with it? Don't you blink, you might miss it. See, we got a right to just love it or leave it. You find it and keep it, 'cause it ain't every day you get the chance to say, oh, this is how it starts. Lightning strikes the heart. Tell fate where it's supposed to go. Oh, we could be.